Na filosofia grega, Platão e outras pessoas na história da igreja lançaram algumas teses de um dualismo entre luz e trevas, entre bem e mal, de um conflito constante entre o certo e o errado, o bem e o mal. E isso persiste até hoje nas religiões orientais. Vocês já viram aquele símbolo yin yang, aqueles dois peixinhos assim, um preto e um branquinho, um virado para cima e um virado para baixo. Então, há uma ideia de um equilíbrio entre as forças cósmicas, um equilíbrio entre o bem e o mal. E, no final, o mal passa a nem ser tão mal assim, porque ele contribui para que o bem se torne o bem. Que coisa doida, né? Mas isso aí é antigo. E nós, às vezes, caímos também nesse engano satânico. Vamos orar! E nós entramos com a imagem do equilíbrio das forças cósmicas. Não pensamos assim, mas sentimos assim. Ah, vamos orar para ver se a gente consegue vencer esse negócio. Nós achamos que é uma balança que está de um lado Deus e de outro lado o diabo. E que Deus e o diabo ficam brigando para ver quem é mais forte. De um lado está a igreja e de outro lado está as trevas. E a gente fica brigando. Não, vamos ver se a gente ganha dessa vez. Vamos ver, vamos disputar, vamos orar, vamos jejuar, vamos ver se dá, vamos disputar. Não é isso, irmãos. Isso não é batalha espiritual, isso não é oração, isso não é tempo de resistência. Se faltar esse fundamento, toda a nossa batalha espiritual vira uma disputa com as trevas para ver se dá certo. Você já percebeu isso na sua vida? Se você parar para pensar, você vai ver que em algum momento nós já oramos com esse negócio. Ah, vamos ver se vai dar certo. O pastor falou para a gente ficar um mês aqui orando, jejuando. Vamos ver. Tomara que eu consiga esse mês. Será que vai dar? Pensamento onde falta uma revelação. Jesus é o Senhor. A balança está totalmente desequilibrada. Eu digo sempre que tudo no reino de Deus, na nossa vida cristã, precisa equilíbrio. Mas nesse ponto ela está completamente desequilibrada. A balança está assim, ó, o prato está lá em cima e o outro prato está lá embaixo, já virou. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Já acabou, irmãos. Diga para o seu irmão, a guerra acabou. A batalha já acabou há muito tempo. Jesus já venceu por nós. Vamos olhar isso na Bíblia. Colossenses, vamos ver alguns textos aqui rapidamente para fundamentar na palavra de Deus o que nós estamos dizendo. Colossenses 2. Você pode pegar esses textos e orá-los. Colossenses 2, 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Acabou, acabou. Jesus pegou a dívida, o escrito de dívida, a nota promissória que eu tinha e rasgou, cravou, pagou, colocou lá na cruz. E a Bíblia diz aqui, Paulo usa uma linguagem militar para dizer que ele pegou todo o exército das trevas e saiu desfilando com eles publicamente como derrotados, despojados, desarmados, destituídos de toda autoridade, de toda arma, de tudo. Acabou. Está feito. Nós não entramos num conflito, numa batalha, para ver se nós vamos vencer. Nós entramos para dizer, já vencemos, acabou, não tem jeito mais. Está escrito, Jesus despojou principados, potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfou deles na cruz. Não tem jeito mais, o meu destino está selado, eu sou mais que vencedor em Jesus Cristo. Não tem jeito. Isso é batalha espiritual, isso é oração, isso é intercessão. É isso que nós estamos fazendo, irmãos. É pisando nesse fundamento, é com essa espada nas mãos que nós entramos para orar. Jesus já venceu por mim. Jesus já despojou principados, potestades, e já os expôs ao desprezo. Aí no capítulo 1 de Colossenses também, no versículo 13, capítulo 1, 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Aleluia! Ele nos libertou do império das trevas. Diga, eu sou livre do império das trevas. Por isso é que nós somos livres. Nós entramos para declarar a nossa libertação e nós estamos declarando nesses dias, nós somos livres, porque Ele nos libertou do império, do governo, do reino das trevas. Ele nos libertou. Somos livres. Ah, eu vou orar para ver se eu sou livre. Não, eu já sou livre. Ah, eu vou ver se eu consigo livrar essa área da minha vida. Eu já fui, a Bíblia está dizendo, Ele nos libertou do império das trevas. Disse que nele nós temos a redenção. Nós falamos aqui uma vez sobre o que é redenção. Tem lá no CD, você pode até ver, nós entendendo a nossa salvação. A palavra redenção significa que Ele nos resgatou. Ele chegou com o preço do sangue dEle. Eu era um escravo, você era uma escrava, um escravo. E ele chegou no mercado de escravos e apresentou o preço pago. E falou, eu quero o Marconi. Não, mas esse camarada é... Não, eu quero o Marconi. Eu quero você. Não, mas esse aqui tem um problema, ele é assim, ele é meio defeituoso, ele tem esse problema. Não, eu quero o Marconi. Só Deus mesmo. Você já parou para pensar em você mesmo? Falou, só ele para me querer desse jeitão. Não, mas ele tem um problema. Não, eu quero ele. O meu sangue, a minha vida, eu dou. Eu compro a ele. Isso é redenção. Nele eu já tenho a redenção. Ah, eu vou ver se eu sou livre. Eu já sou livre. Satanás não tem mais domínio sobre a minha vida. O império das trevas não tem mais domínio. Eu sou comprado pelo preço do sangue do Cordeiro Jesus. Efésios, pouco antes de Colossenses, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Já tem nos abençoado, já tem nos abençoado. Versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a nós, a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Glória a Deus. Ele não está dizendo que Jesus vai estar, ele está dizendo ele já está sentado acima de todo principado, poder, domínio, todo nome. Ele é o cabeça, ele está muito acima. E ele diz não só nesse século, mas no vindouro. Não importa, irmãos, a obra dele é eterna. Amanhã vai aparecer uma outra doutrina, amanhã vai aparecer uma outra luta, amanhã vai aparecer um outro problema, amanhã vai aparecer um novo conflito, mas ele está dizendo, Jesus já é o Senhor, ele já está sentado acima de todos, não só agora, mas eternamente. E o versículo 22, ele pôs todas as coisas, diga todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. Inclusive as que você vê na sua vida e que eu vejo na minha. Ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Nós entramos para orar com esse entendimento e convicção. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. E Ele é o nosso cabeça. Todas as coisas estão sob Ele. E nós estamos nele. Andando nele, com ele, estamos andando com ele sobre todas essas coisas. Amém? Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Nós não estamos disputando com o diabo. Nós não estamos disputando, nós não estamos tentando, nós estamos impondo a vitória. Amém? Então, ande nesses dias com esse fundamento no seu coração. Eu não estou disputando nada com o diabo. Eu não estou disputando nada com as trevas. Eu não estou em pé de igualdade com as trevas. Eu estou impondo a vitória de Jesus. Eu estou impondo aquilo que ele já fez. Eu estou ordenando em nome de Jesus. Eu estou declarando em nome de Jesus. Eu estou marchando em nome de Jesus. Amém? Você recebe esse fundamento da palavra de Deus? Amém. Amém, Senhor, nós recebemos.